presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Juca Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, divulgando as ações da Fundação Cultural. Vamos falar aí do balanço, né, dessa programação que, enfim, é uma programação de Natal, mas que invadiu também o mês de janeiro. Vocês divulgaram aí uma informação de que até 200 mil pessoas passaram por todas as atrações que iniciaram em dezembro e vieram agora até o último domingo? Pois é, o Natal de Foz, esse projeto com essa roupagem, a gente começou na edição anterior, né, 2017, e surpreendeu já de cara, né? Nós tivemos aí aproximadamente 150 mil pessoas que passaram entre Gramadão e a Praça da Paz, que mesmo quando não tem atividade artística, as pessoas continuam visitando os enfeites luzentes. Pela decoração que foi toda colocada ali, montada ali, né? Exatamente, exatamente. Nós tivemos gratas surpresas, assim, que alguns dias, né, independente de ter ou não ter atração, de ter ou não ter a feira de Natal, que também foi uma coisa bacana que acabou acontecendo, nós tínhamos bastante público. E alguns dias que já nos indicam algumas ações que devem ser acrescentadas. Por exemplo, no dia 25 de dezembro tivemos um público muito bom e no dia 31 um público extraordinário, sim, que desceu para a praça para tirar foto, para curtir o que estava acontecendo ali, alguns até com expectativa de que tivesse atração ali de virada. Alguma queima de fogos, né? E um show, alguma coisa assim, até alguma gastronomia. E nós fomos pegos aí de surpresa. Na verdade, até queríamos ter feito dessa vez, não conseguimos ainda. Mas a programação é que a próxima edição já tenha esses componentes aí também acontecendo. Até mesmo as atividades culturais no período de recesso, que também trouxe um público maravilhoso ali para a praça. E ontem até, né, pela manhã, eu comentei com as meninas aqui na redação, né, eu falei, poxa vida, olha só, o pessoal aqui trabalhando agora para retirar a iluminação, né, na Avenida Paraná. Porque realmente a gente acabou acostumando, né, esse período todo aí, a Avenida Paraná iluminada, a Avenida República Argentina com decoração, a Praça da Paz, a Praça Getúlio Vargas, enfim. Houve até uma parceria aí com outras entidades para que se pudesse ampliar esse leque aí de avenidas que receberam todo esse processo decorativo nesse fim de ano? É verdade, houve sim. Foi o que possibilitou a gente fazer com essa beleza toda, essa grandeza toda. Nós tivemos a parceria, por exemplo, aí com a Itaipu e o Parque Tecnológico de Itaipu, como apoio institucional, e eles lançaram um edital lá para enfeites luzentes, que esse edital acabou cobrindo algumas áreas da cidade, né? E nos ajudou bastante, porque o nosso recurso também ele tem uma certa limitação. Outra parceria que foi bastante significativa, foi costurada pela prefeitura, foi com os empresários da Avenida das Cataratas, que também assumiram boa parte da decoração, né, assim, inclusive com recursos financeiros, e fizeram essa decoração de Natal ali também, que ficou belíssima, até um trecho ali da Avenida das Cataratas. Então, assim, esse modelo de parceria tem nos ajudado bastante. A gente já tem tradicionalmente algumas parcerias, né? Mas agora, inclusive, recentemente, a gente passou a constituir uma diretoria de projetos de captação de recursos lá na Fundação Cultural para pensar melhor essa captação, tanto via recurso financeiro quanto essa parceria em ações que podem acontecer. Então a gente está animado para que ao longo dos anos essa diretoria ela vai crescer bastante também. E eventos como Natal, assim, eles acabam dando um retorno muito grande. A gente percebe que esse retorno ele não é só visual. Nós temos também o retorno de fluxo de recursos que circula no município quando você faz uma ação dessa, né? Nós tivemos aí a Avenida das Cataratas, trecho da Avenida Paraná, da JK. Nós tivemos um canteiro logo na entrada da cidade com uma árvore iluminada, a Avenida Brasil, a Praça da Paz, a Praça Getúlio Vargas, a Praça do Mitre. Enfim, tivemos alguns lugares aí bem estratégicos, né? Praça Naipi, que viraram pontos de referência para as pessoas tirarem foto, alguns até filmando, enfim, publicando, desde o início das montagens e dos testes. Então, foi bastante satisfatório. E nas ações, nós tivemos o comércio, por exemplo, lá da Praça da Paz, que teve um movimento intenso durante todo o período, assim. Então, assim, são famílias, são trabalhadores, são comerciantes que acabaram tendo uma renda extra nesse Natal, nessa programação de Natal, e também que movimentaram o comércio da cidade. né? Porque a matéria-prima para artesanato, para gastronomia, é adquirida aqui na cidade. Então, assim, e o que volta para eles também, a gente sabe que são pessoas que vão consumir aqui na cidade. Então, tem um giro que acontece aí dessas ações, né? Fora as empresas de logística e de estruturas, né? Como palco, limpeza, segurança, som, todo um investimento que é feito, mas que também isso volta de alguma forma em circulação, contratação de pessoal, só de artistas. Por exemplo, nós tivemos aí mais de 500 artistas que passaram por esse palco, entre voluntários e contratados. Então, assim, o edital que também proporcionou contratar muitos artistas durante esse período e que deu certo, né? As pessoas já vinham para a praça esperando uma atividade artística ou acompanhavam pelo site ou pela divulgação que vocês da imprensa fazem. Então, assim, foi muito positivo, todas as ações foram muito positivas ali. E um projeto que é integrado, né? Nós começamos aí pela coordenação. Eu acho que isso também faz a diferença, né? O prefeito assumiu desde a primeira edição como um projeto estratégico importante, o Natal de Foz, né, como uma forma de recuperar também assim, essa questão do empoderamento, do orgulho do morador também. A coordenação do projeto é da própria primeira-dama e secretária de Direitos Humanos, a Rosa. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Ela estava o tempo todo acompanhando, no mínimo detalhe, acompanhando todas as transações, as licitações que aconteceram. Então, assim, aí você nota que, de certa forma, tem um respaldo para que você possa trabalhar, né? Fora todos esses parceiros que a gente tem nos eventos, como o trabalho da Guarda Municipal, por exemplo, trabalho extraordinário do Fostrans, né? A gente sabe que o efetivo não é tão grande quanto eles precisariam, mas, assim, mesmo assim, todo um esforço para que a coisa acontecesse ali, né? E fora todo esse pessoal que está envolvido, né? Secretaria de Turismo, por exemplo, estrategicamente colocado, porque é um evento de turismo cultural. Aí vai dessa visão também que a gente tenta colocar, de que quando a gente produz eventos como esse, né, mesmo a Fartal, uma Feira do Livro, mas eventos estratégicos, e o Natal ele é um evento estratégico, você pensa também em convidar os moradores dessa região que nós temos aqui, de mais de 1 milhão de visitantes, essa região, desse território internacional aqui, Brasil, Argentina e Paraguai, para que estejam ali. Os paraguaios, por exemplo, eles vieram todas as noites. Moradores de São Miguel, de Santa Terezinha, gente de toda a região, de Porto Iguaçu também, enfim, isso foi Porto bem Iguaçu, visível ali, Cascavel, né? Cascavel, nós tivemos aí muitas visitantes, assim, muitos parentes que vinham visitar, então, assim, muitas pessoas me encontraram e falaram assim, nossa, eu vi umas 4 vezes, que toda vez que vinha um parente eu tinha que trazer aqui, para ver, para tirar uma foto e tal. Ontem eu vi um artista que chegou em Foz faz pouco tempo, que trabalha com adereços e fantasias e tal, e em eventos. E num evento ele trouxe o pessoal aqui para tirar foto por causa da decoração, aproveitou a fantasia, aquela coisa toda, assim, o túnel de luz. Então, assim, é uma coisa que você vê que movimenta a cidade, as pessoas, elas fazem questão de passar. Uma coisa que a gente sentiu que foi bem importante, assim, nessa continuidade, a gente insiste nisso sempre também, né, é que as pessoas já sabiam que ia acontecer ali naquele lugar, que no primeiro ano aconteceu, então, assim, em 2017. Então, assim, havia uma expectativa. Como é que vai ser a decoração desse ano? Vão ser os mesmos enfeites? Vai trocar? Vai ser o mesmo período? Então, assim, a partir desse esforço todo, de toda essa parceria, a gente conseguiu prorrogar esse prazo, né, e trazer por mais tempo esse material, esses enfeites, essa programação completa para o morador. Então, assim, as pessoas, elas vinham e ficavam um período longo, porque a quantidade de enfeites para tirar foto era grande, as atrações eram bastantes também, assim. Nós tínhamos contação de história, tá? Podia ir lá com a criança para contar história, fazer uma pintura, um espaço de literatura. Nós tínhamos a feira que eu comentei agora, que é o comércio de Natal aí, que eu quero fazer um lanche, eu quero, de repente, fazer uma refeição. Assim, esse outro lado, né, que é o principal, né? A gente falou do comerciante, falou dos artistas, falou de tudo que foi montado ali, das empresas que foram licitadas para estar ali, mas, assim, tudo que foi feito para esse morador da cidade, principalmente. Mas, assim, também com esse viés de turismo, né? Assim, muitos turistas, nós vimos ali, principalmente no primeiro período de dezembro, ônibus descendo, encostando ali do lado e descendo turistas de hotéis que viram a programação, indicaram, né, vans, que apareciam algum público de diversos lugares, assim, Europa, por exemplo, assim, que estava na cidade, viu, foi indicado, foi até lá. Alguns provaram, teve até uma cena inusitada, que assim, no caldo de cana tinham alguns turistas, agora não me lembro se assim, noruegueses, não lembro, mas eram do Velho Continente. E provaram o caldo de cana como uma coisa, como iguaria, uma coisa diferente, assim, aí um provava, dava para o outro provar, assim, então, assim, cultura, né? Cultura, uma forma também de você compartilhar e mostrar essa cultura que a gente tem aqui. Muito satisfatório mesmo, assim, os números. Não tivemos nenhuma ocorrência grave, né? Graças a esse apoio todo, né? Que a gente teve ali também. Então, assim, para a gente foi muito gratificante, assim, participar desse projeto. Já estamos aqui em cima do laço, mas eu quero aproveitar para a gente abordar dois assuntos rapidamente aqui. Um deles é concurso público. A Fundação Cultural está com concurso público. Quem tem intenção de participar deve ficar atento, porque já está nos últimos dias do prazo. Exatamente. Então, assim, rapidamente, nós temos aí 21 vagas para a Fundação Cultural, entre atendente de biblioteca, procurador júnior, contador, assistente cultural, assistente administrativo, enfim. A gente tem um edital que está à disposição no site da Prefeitura e também no portal de cultura da Fundação Cultural. Então está fácil o acesso, né, para que as pessoas tenham informação, e vai até o dia 27, que é domingo. Então, para você imprimir o seu boleto, quem quiser fazer a inscrição, aproveitar essa oportunidade, trabalhar conosco na Fundação Cultural, imprimir o seu boleto, pode ser pago, se não me engano, até segunda-feira. Então, assim, tem essa oportunidade. Então, quem quiser participar, está aberto até o dia 27. E a questão do Fundo de Cultura também, que você me comentava ali, tem novidade, tem prazo correndo também? Tem. O Fundo de Cultura, ele é um mecanismo que a gente tem aí de incentivo e estímulo, né, às produções culturais, e ele é feito em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural. A gestão é da Fundação e do Conselho. Então, o edital, por exemplo, ele foi elaborado e aprovado pelo Conselho de Cultura, e ele nós abrimos em dezembro também, a exemplo do edital do concurso, e ele está com prazo até o dia 28, que é na segunda-feira, para quem queira fazer a inscrição. Nessa etapa, né, nesse edital, são investidos R$200 mil para essas áreas de produção e difusão cultural. E nós temos aí a oportunidade das pessoas participarem com valores, apresentarem projetos com valores de R$10 mil e com valores de R$20 mil. Então, assim, ele escolhe onde ele quer participar e apresenta o projeto. Conversei com o Juca Rodrigues, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Juca, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez, pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando e mostrando o trabalho da Fundação Cultural.